ponto da 17, o Papa Romeo, Mike Sierra Hotel, aguardando para girar a base. Gente, Sierra Hotel, pai do vento da direita, avistado. O senhor tem livre base pela direita, pista 17. Chame para outra posição de pouso na final, Mike Sierra Hotel. Gente, chama na final, estabilizado, Mike Sierra Hotel, informa que a parada é no hangar da Bata, no pote 4. Bata, copiado. De base para final 17, 3 fixo, Papa Romeo, Mike Sierra Hotel. Mike Sierra Hotel, ciente avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento de 140 graus, 089, ajuste no 019, Mike Sierra Hotel, pouso autorizado. De pouso, Mike Sierra Hotel. Mike Sierra Hotel no solo aos 24, autorizado o seu backtrack. Chame livrando no pátio da Bata, Mike Sierra Hotel. Afirmativo, senhor. Eu vou ter que checar, muito provavelmente é a última. A esquerda, antes da Oscar, é o pátio 4. Logo depois é o Button. Então, só confirmando a informação, Bata é na última, após a entrada do pote 4, é isso? Copiado, obrigado. Estacionar frequência livre, bom descanso. bom dia, Grande Objeto Whisky Juliette, Juliette. Whisky Juliette, Juliette, bom dia, prosseguindo. Autorização de rebote do Pike 3 para a ponte, escudo Pike 3. Juliette, Juliette, autorizado do Pike 3 até o portão 5, mantendo o escudo constante após o término. Juliette, iniciará com escudo constante até o portão 10, grato. Estou eu, Juliette Juliette, concluído o reboque, ponte 5, muito grato e um bom dia. Obrigado, Juliette, obrigado, bom dia. Mike Zulu Juliette, prossiga. Estamos na posição remota, autorização de reboque para a ponte 62. Mike Zulu Juliette, confirme. Remota do pátio principal até o portão 62 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Sente autorizado, Mike Zulu Juliette, mantendo escuta constante, aposta o término. Ok, constante, informará no encerramento.